Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia aqui nas ondas de 104.5 e também transamericafoz.com.br. E olha, agradecendo aí a participação de vários ouvintes acompanhando aqui nossa transmissão através da internet ou do rádio FM aqui na fronteira, o Léo de Quiambote, tem também Ademar Wagmacher, o Ademar do Morumbi, né? Ruth Pereira, Anderson Cunhasque, será que é parente do Alessandro Cunhasque? Temos também Aramis Fernandes, Maria do Carmo, Manuel Augusto, Dongo Neto, Helga Quiamuleira, Ruth Menezes, várias pessoas interagindo conosco aí através da nossa fanpage Transamérica Foz no Facebook. Estamos também no Twitter, @ Transamérica Foz, e o nosso contato aqui no WhatsApp é o 88282828. Lembrando, né, que até temos aqui a mensagem da Nerli Vieira, ela que participou no programa Mulheres Transamérica, fazendo alerta aí, né, de que hoje a Justiça Eleitoral está com um plantão especial ali na Avenida Costa e Silva, né, no Fórum Eleitoral, até às 18h, para que você que ainda não fez o recadastramento biométrico obrigatório, né, do título de eleitor, vá lá, faça esse recadastramento. Eu passei ali um pouquinho antes das 9 horas da manhã e o movimento não era muito grande não, viu? Então aproveite para ir lá hoje fazer esse recadastramento, porque do contrário você ficará impedido de votar nas eleições de outubro. Fronte Transamérica até meio-dia, estamos trazendo hoje aí versões exclusivas dos Mamonas Assassinas, uma homenagem ainda aos 20 anos sem Mamonas Assassinas. Nessa semana completou 20 anos do acidente lá na Serra da Cantareira, em São Paulo, e as músicas que estamos trazendo aqui são versões exclusivas da Transamérica gravadas no estúdio ao vivo em 1995. Vamos inclusive conferir mais uma agora aqui na programação. É agora a música 9 do lado B do CD, vai. Transamérica. Transamérica. Transamérica. Até minha bunda fez um calo. Chega ali na capital, puta coisa tão legal. A esquina pagando pau e meu jumento tava mal. Precisando reformar, fiz a pintura e botei 4 predaduras. Troquei a dentadura e vou completar minha mesura. Eu instalei em Rockstar. Tributo aos Mamonas Assassinas aqui no Fronte Transamérica, com versões exclusivas gravadas no estúdio ao vivo Transamérica em 1995. Uma preciosidade que você só ouve aqui na sua rádio. Fronte é notícia. E Foz do Iguaçu deve receber na semana que antecede o Domingo de Páscoa uma monumental encenação da Paixão de Cristo, contando com a participação de atores de renome como Kaique Brito, Luciano Zafir e Elke Maravilha. O espetáculo, captado pela Fundação Cultural, terá acesso gratuito e será encenado junto ao Marco das Três Fronteiras, no espaço revitalizado pelo Complexo Turístico Marco das Américas. A encenação, que terá 17 cenas e 9 palcos, acontece nos dias 22 e 23 de março, às 9 da noite. Anote aí na agenda, hein? 22 e 23 de março, às 9 da noite. O acesso, como dito, será gratuito a toda a população e também visitantes aqui da fronteira. Fronte é notícia. Foram entregues nesta sexta-feira, em solenidade, ali no início da noite, as obras da primeira etapa do projeto de revitalização da pista de caminhada da Avenida Paraná, que recebeu piso emborrachado e teve áreas de lazer com uma quadra de esportes e um campo que recebeu aí grama sintética completamente reformadas essas áreas. Foram melhoradas também a estrutura do parquinho e do quiosque existente ali no local. A segunda fase do projeto deve ter início nos próximos dias e englobar o trecho restante da pista até o cruzamento da Avenida Paraná com a Duque de Caxias. Fronte é notícia. Alguma surpresa? Bom, acredito que não. O PROCON de Foz do Iguaçu divulgou na quarta-feira seu balanço de atendimentos referente ao ano de 2015, com 9.276 solicitações, das quais, segundo o órgão, 93,9% chegaram a um desfecho favorável. Os demais casos foram encaminhados ao judiciário ou então investigados em procedimento administrativo aberto pelo próprio PROCON. E o que eu digo que não é nenhuma surpresa, né, é que os serviços de telefonia, adivinha só, mais uma vez lideraram a lista de reclamações, seguidos por cartões de crédito e vendas de produtos eletrônicos. Enfim, ano após ano, parece que nada muda, né? Curtida da semana. E nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica vai para a fanpage no Facebook de uma das nossas maravilhas aqui da Terra das Cataratas. Trata-se da fanpage do Parque Nacional do Iguaçu, que divulga, além de informações sobre as atividades desenvolvidas na unidade de conservação, mensagens em prol da preservação do meio ambiente. Nesta semana, por exemplo, foram compartilhadas informações referentes ao programa de voluntariado do Parque Nacional do Iguaçu e também do Dia Mundial da Vida Selvagem. O endereço para curtir a fanpage do Parque Nacional do Iguaçu está sendo postado neste momento nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Eu dei um beijo nela e chamei pra passear. A gente fomos no shopping pra poder a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com o tal de gergelim. Parece um bicho, até que tava gostoso, mas eu prefiro aipim. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um grande raio, mas quem se faria? Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um grande raio. Então vamos lá, galera. Em São Paulo, 7:30, ao vivo o programa, vamos lá. Esse tal shopping sente é muito legalzinho pra levar as namoradas. Vem cá, chico, vem. E dá uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos anjos pra pegar um cinema. Deixa o Asperger tão bem o Van Jamie. Quanta gente, quanta alegria. Olha lá, um fado, olha lá. A minha felicidade